só fã de fã do Lázaro Vitorotti. Funciona, tá na escuta? Afirmativo, prossiga. Condições de cruzar o campo restrito a 3.000? Afirmativo. Livre decolagem 220 com 089. Observe. Direção a 7, Oscar Teofilo. Oscar Teofilo será o próximo aguarde decolagem do tráfego 97. Tem tráfego sentido contrário a 1.500 pés. Vindo de Monte São Paulo, Valença ou Vera Cruz. Ok, manterá a 1.000 pés. No momento estou a 1.000 pés, estou com o transponder 0276 ativado. Mantenho 1.000 pés. Positivo, mantendo 1.000 pés, informe no farol da barra e quando possível o estimado de pouso em Ilhéus, Bravo Vitor Oscar. Ok, estou a 3 minutos do farol da barra, meu estimado em Ilhéus vai ser aos 20 da próxima. Tuca with the SU transition 5421. We got 119.35 and 118.7. Okay, transition is going to be Alpha Charlie Juliet transition. Alpha Charlie Juliet. Now you're clear for push and start to port for taxi Alpha American 980. Okay, Alpha Charlie Juliet, American 980. Táxi total 99-1-1-3 a bordo, 2h20, alterna Maceió. Total 99-1-1, via Juliette Alfa, no ponto de espera, 118-6. Juliette Alfa, 118-6. Total 99-1-1. Chame para ingresso. Passa, Rússia. Tudo aguardando a liberação do ATC, aguarde mais um minuto. O meu hotel Oscar, chame para o ingresso, autorizado táxi, 1016 ajustes. Aguardando o tráfego decoladão no 7, tá no perfil da Momo também, devido à performance, ok? Assim que possível será liberado. O Oscar Hotel Kilo, livre decolagem 170 com 10. A decolagem 107, Oscar Hotel Kilo. Escoce 10. Web 6709, chame agora o centro Recife, frequência 1288 e alterna 1264. Recife 1288, alterna 1264, Web 6709, bom dia. Bom dia. 3304, completando o final, torre agora 1188-6. 86, boa. Direção, Mike Vitor. Afirmativo, informe aliado e pronto. Mike Vitor. Mike Tangulima, uma cópia. Afirmativo, senhor. Mike Tangulima autorizado para Teresina. O nível de voo é o 280, pela rota Pesolu 20. Decolada pistão no zero, após a decolagem curve à esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione o código transponder 5431. Teresina 28, Zulu 20, da 10 esquerda, nada Flock, 119.35, 118.6. 5431 no transponder. Correto, aguarde para reporte para o pushback Mike Tangulima. Tangulima. Sim. aguarde instruções. Confirma pouso no 7? Confirma, na 17, parte 4. Afirmativo. Então ingresse setor norte e aguarde final da 17. O Mike é com o Oscar. O Mike Tango Lima. Mike Tango Lima autorizado, reporte para o posto. Ó, Mike Tango. 3304? 190 com 089. Tá ok. Sandstan 3859 para o Observer Vitor 367 para o RNAV, pista 190, altímetro 1016, mantém ainda o 040. Afirmativo, vai bater o 40. Roger, American 92, clear taxi by Juliet at the holding point contact ground, tower 118, decimal 6. Okay, via Juliet to the tower 118, decimal 6 at the holding point, American 980. Correto. 3859 para 2500, informe na final da RNAV, pista 10.016 voltinho. Ok, 2500, vai informar na final. Fox Mike Vitor, livre da colagem no 7220 graus, 109. Mike Vitor. O Mike é quase confirmando, vai aproximar direto para 4. Vai aproximar para interseção ali. Sente, eu tenho um tráfego iniciando a cabeceira no 7. Após o tráfego tá livre, sua aproximação, o vento é 210 com 109. Ok, fazendo iniciar então a corrida, tá ali a aproximação para o Ecológico na 7. São 3304, no salão 18, libera direito, 21 decimal 9. 219, bom dia. São Salvador, Romeu, Polosco, Antônio de Parada 1, 7, pronto. Sente, Romeu, Polosco, após o tráfego que decola, linha... Até o 40, né? E mantém o 7, observando o helicóptero na cabeceira, aproximando a cabeceira. 7, após o tráfego decolando, tem o vago alinhado, mantém o voo quando colocando na cabeceira da Anistalco, Romeu, Polosco. O Rio está autorizado ali a decolar a pista 10, vai manter pro, após decolagem até o 40, o vento é 200 graus, 089. Posição e decolagem 19648, mantendo a reta até o 040. Pode ir logo em meia, segundo o 4, posto espera. Estou pronto. Quilo? Só tem ponto de espera. Voo no 605. Contato, corrigindo, sua identificação na chegada bom se desce até o 0620. Identificando, desce até o 060 na bom, no 605. O ponto de espera está 1-0. Tô ciente do total, mantém o ponto de espera. Atende, total 9-9. 3859. Completa final, chame turno 118, decimal 6, tá 3859. Obrigado. 3663, desce até o 040. 40, 3663. Que Mike é com Oscar. Salvador, bom dia, 3859, tá 3 milhas do 372. Deixa eu escutar. Trot Mike Victor, mantendo o corredor axé 1 no meu pé. Pushback o Mike tá no meu. Corredor Mike Tango Lima. Mike Tango Lima autorizado, reporte para o táxi. American 980, number 1, number 3, ready to take off. Roger. You are number 3, stand by. Okay, we're number 2, stand by, American 987. Assim, América liberar a Juliette, ingresso para o gate número 2. Ciente, gate 2, assim que o América liberar. 9648, decolou os 21, 119, decimal 35. Vai lá, 35. 2000 pés, 1016 altímetro, informe, estabilizado em ILS. 1016, 90 no meia, 2000 pés, 3000, metrizar, informe, estabilizado. Log, bom voo. 19648, está cruzando, vai cruzar 2000 para 040. Rio 9648, contato radar, saída Momo, sobe ao nível 310. Já pode iniciar a curva esquerda ou tem que manter a proa até o 040? Autorizado, curva esquerda e está livre a subida, Rio 9648. Ok, autorizado o nível 310, iniciando a curva esquerda. Controle, Oscar Golf Sierra. Oscar Golf Sierra, prossiga. Presente, propõe mudança, prosseguindo, 085, estimado de pouso 1205. Ok, ciente, autorizado 085, copiado estimado 1205, direto Sierra November Tango, Romeu Oscar Golf Sierra. Afirmativo, Golf Sierra. Controle, o Foxtrot é Mike Vito. Prossiga. Tem condições de manter o pé e aprovar o destino? Qual seria a proa, comandante? Radial 312. O seu nível será 145, Fox Mike Vito? Ótimo, então atenção. Eu tenho condições de manter esse visual na proa 320 e aí o senhor será liberado a subida. Ótimo, 320. Pronto, mantenha o visual então na proa 320 e está livre a subida 145, aguardando para voar direto o destino. É, só para a gente livrar a chegada aqui, ok? Ok, obrigado. Vai acender aqui. Parabéns. Direito 94, solo aos 24, direita 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, TAM 3859. 0, TAM 3663. 86, gato. Filog 65 no 4, vento 210 graus, 10 nós, autorizado a decolagem no 0. Decolagem da 1060 no 4. Vai cruzar o 070 pro 060, 1605. Livre até o 2304. O Mike Tango Lima, Soró, estamos com 5 a bordo. 3, 4 horas e 20 alternando São Luís para o táxi. Mike Tango Lima, guarde a aeronave da TAM, que vai ingressar no pátio principal. Após a mesma, prossiga via Juliette Alfa no ponto de espera 18.6. Juliette Alfa, após a TAM, 118.6. Opa, o meu Mike é com o vento liberado. Bom dia. 514, decolou os 2.6, 119.35, bom voo. Obrigado, bom serviço a todos. Controle Salvador Urbanas, esse é o Varig Log 6514, decolou no perfil da PUC. Está cruzando 1.200 pés para 330. Contato radar, Varig Log 6514, a saída PUC, Salvador 330, correto. Afirmo. Os 26, aguarde para cruzamento do campo. Mantenha a proa e aguarde para iniciar a curva. Vai na tua proa, aguardo, Otávio. Seu Deus. Obrigado, bom voo. Aparro meu Fox. Mike Vitor, está presente, está autorizado direto para o destino, Sierra November, Tango Romeo. Fox Mike Vitor. É, só me informe quando possível, estimado de pouso, Fox Mike Vitor. Estimado aos 10 da próxima hora. 1, 2, 1, 0, copiado. Mike Vitor. Eu até o Oscar inicie curva agora para cruzar o campo. Iniciando curva para cruzar o campo, Romeu Tosca. Sim. Até o Oscar, após o cruzamento, chama o controle 119 decimal 35. Após o cruzamento, 1935, Papa Tango Romeu, até o Oscar. Bom dia, Papá, Whisky November Papá, o que está Whisky November Papá, o altímetro 1 no 06, qual local está estacionado? Whisky November Papá, pelo Fax 07, pelo gente, aguarde a cópia, confirmando o altímetro 1016, Whisky November Papá. Excelente, Papá. Fala, Salvador, bom dia, tá 3663. 3663, prossiga via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa vai chamar para a Juliette, cara. Afirmativo, autorizado, atenção 075, vai manter a linha do litoral, o Romeu Teótica. Opa 99, 11 está livre, 160 com 08. 605. Voo número 05, completando o final, torre 118.6. 18.6, obrigado, bom dia. Bom dia. Romeu, até Oscar, controle. Romeu, até Oscar, mantenha inicialmente o 1.500 pés aguardando para a ascensão. Vai no 1.500 pés, vai na tela do Romeu, até vazando 1.005. 663 autorizado até o gate 6. Gate 6, Tata SP 63. Controle 119-35, mantendo a proa. Mantendo a proa 0935, pode ir. Salvador, bom dia, total 991, mantendo a proa na sua escuta. Total 991, mantém a proa até cruzar 2500 após a saída Puca, subindo para o 310. Automativo 2500 na saída Puca para 310. Escolhe Eval a porra direto, controle Salvador 119.35, torre 118.6, acione o código 5425. Sim, está autorizado o Jaquiano 080, decolador 7, com a direita, saída Golem, Val Atos, direto. Controle Salvador 935, torre 18.6, transporte 425, isso na venda Tatá. Correto, chame para. Corrigindo, para acionamento, chame a torre, isso que eu venho na paz. Autorizado para Serra November Tango Romeu, no nível 085, direto, decola da pista 17, após a decolagem curva à direita, no corredor Axé, mantenha 1000 pés. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5401. São Paulo, autorizado, Serra November Tango Romeu, 085, decola no 17, com curva à direita, corredor Axé, 1000 pés. 5, 118, transporta 5401. Correto para acionamento 118.6, Eco Tango Índia. Obrigado, amigão. É. Manageo, the wind is 140 degrees, 8 knots, clear for takeoff. Take off, American 980. Bom dia, número 05, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Passe Alfa, formará para ingressar na Juliette com o número 05. 4, pronto para o táxi. Teve táxi, chama ingresso, só que tem o índio. Obrigado, índio. Controle, o Romeu, sapatão, o Romeu, até hoje que eu solicito a ascensão em aspiral 075 e após prova de feira de Santana. Salvador, gol 923, bom dia. Bom dia, gol no 923, aguarde com a dimensão para Guarulhos, altimetro no 06. Aguardando, copo para Guarulhos no 06, pega a prevista 10, né? Afirmativo, da Eldiné. Obrigada. Consegui entender que o senhor quer a sessão 075. A segunda parte não entendi, Romeu até Oscar, poderia confirmar? Roberto Oscar, passando por aqui, essa data nível de 075, em aspirar após atingir o 075 na prova de feira. Roberto Oscar. Autorizado ainda, decola 17, o Hector Índia, 140,12. Obrigado, amigão. Tarde para subir em aspirar o Romeu até Oscar. Temos uma aeronave aqui na saída Puca, ok? Aguarda. Confirmo. 90 out of 3,500, 410. Mach 98 0, radar contact, climb level 410, Puka departure. Puka departure 410, Mach 98 0. Meu hotel Oscar está autorizado agora a sessão 075 em espiral. Autorizado 075 em espiral, agora para Oscar. O Mike Tango Lima está livre, 120.08. Iniciando o Mike Tango Lima. Centro Recife, 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-7-5, 1-2-4-4-5. 1-2-5-4-5, alternado. 1-2-5-4-5, alternado, mais direto. Sinal no 7-1-16, ajuste. Como? O uísque não veio nessa paz, se tiver tempo para táxi, chame para ingresso. Tá pronto, mas vou formar 3-0. Tango Índia decolado às 37, 119 decimal 35, vovô. Júlio Aracaju, frequência 1920 decimal 3. Controle Aracaju, 1920 decimal 30, Oscar 7. Controle Tango Índia, decolando às 37. Eco Tango Índia, corredor Axé, 1.000 pés. Obrigado, Índia. Mach 90, I need to deviate a little north of course for weather. Roger. Tango Lima decola às 39-119-35. 119-35, Tango Lima. Papatango, Eco Tango Índia está livre a sessão nível 085, direto Serra November Tango Romeu. Quando possível, estimado de pouso, Eco Tango Índia. Frito 235, copiado. Sábado, bom dia, o Mike Tango Lima. Bom dia, Mike Tango Lima, contato radar, sobre o nível 280, saída Momo. 28 no Momo. Total 9919 no Centro Recife, 1-2-6-8-5 e alterna 1-2-5-4-5. Total 9919, 2-6-8-5, 2-5-4-5, pode ir. American 980, call now, Recife Center 50, 126, decimal 8.